Já faz dias que eu durmo só, penso em você o dia inteiro, já não sei mais o que faço do meu coração. Faço de tudo pra te ter nas mãos. Sou eu que todo dia pede a Deus para que cuide do que é meu e que não deixe que você caia nos braços de outra paixão, pra maltratar seu frágil coração. Sei que um dia vai me perceber que eu faço tudo pra te merecer. E eu faço mil loucuras, durmo até na rua, escrevo o seu nome. Faz dias que eu durmo só, penso em você o dia inteiro, já não sei mais o que faço do meu coração. Faço de tudo pra te ter nas mãos. Sou eu que todo dia pede a Deus para que cuide do que é meu e que não deixe que você caia nos braços de outra paixão, pra maltratar seu frágil coração. Sei que um dia vai me perceber que eu faço tudo pra te merecer. E eu faço mil loucuras, durmo até na rua, escrevo o seu nome na estrela do céu. Eu faço mil loucuras por um beijo seu. Cê vai perceber como é que é que eu durmo até na rua.